mentalidade filosófica e mais três outros tipos. Como aproveitar elas todas? O que você pode fazer para tirar proveito desses quatro tipos de mentalidades? Filosófica, cenário, estratégica, ação. Comece por adotar a mentalidade filosófica em tudo que você fizer e, acima de tudo, pensar. Seja curioso, aprenda a ver as coisas de vários ângulos, principalmente no que diz respeito a você mesmo. Observe-se, questione-se, esteja interessado em descobrir por que você faz certas coisas, e por que as faz do modo como as faz, e analise os resultados que elas produzem. Depois, se não estiver contente, tente mudá-las. Mas não seja crítico, severo ou ácido consigo mesmo. Apenas seja curioso. Desperte seu lado criança outra vez. Jacob Petri e Valdir R. Bundiche. Singular, o poder da diferença.